59, autorizado, decolar 170 graus, 069. Livre decolagem 38, segurosa. Torres, tá 3733, torre 5.0, pronto. Quadro do sete, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 33, decimal 25. 1, 2, 5, 1, 3, 3, 2, 5, da 347, Maria. Chanel 250, oceano identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 100, que é legal, 108. Com 10118, descendo para uma centena, qual é o nosso número na sequência? É o número 1. Autoriza voar direto, dona? Autorizado, 6250. Obrigado, voar direto, dona, 6250. Entra sobre a pista, dá uma 3733. Gente, obrigado pela informação. Vou acionar os bombeiros para eles saltarem fogos posteriormente. Radar do colagem, suba até nível de voo 340, sair da árvore. Na perfil da árvore, se possível, gostaria de coordenar o nível 320. 320, aguarde. Autorizado, Rodolfo Vito. Mantém o nível de voo 320. Nível 320, muito obrigado, 3259. E Paulo já saiu da pista, já está na esquerda da pista. Gente, obrigado. Autorizado a decolar, 160 graus, 079. Autorizado a decolar, 3735. Na 6250, informa o tráfego 12 horas, 24 milhas, mantendo o nível de voo 085 no sentido sudoeste, chamada Bravo Eco 58. Gente, monitorando no TQS, 6250. Chanel 3111, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 1251, 1325, 6311. 56, chame o controle. Controle, tá... 3-3-3. Oi, tá... 3-3-3. Quanto possível, pode dar help, gentileza? 3733, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, está autorizado a direto e para a pitch. Qual a posição, senhorita? Autorizada? Obrigado, Lida, está 3733. Ah, Lida, muito obrigado, hein? 3733. Janela 250, tráfego 3 horas, 6 milhas, tráfego superado, busca até nível de voo 050, QNH 908. Descendo para 5000 com 10018, tá? Afirmativo, 250. 050. Fiz que reporte na rotatória ou visual com campo. Nega 250, descendo para 2000 pés, que é negado número 8. 2000 pés, 618, 62, 17. 152, eu não me escuta? Passando bravo que risque, faça 360 pela direita, devido a tráfego de aproximação, pista 7. Passando Romeu Golf Vitor, informa o tráfego a 11 horas 15 milhas, mantendo espera, é para passar um bravo que risque. Silêncio, Romeu Golf Vitor, visual com campo. Romeu Golf Vitor, está visual com tráfego? Visual com campo. Repete visual com tráfego, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, chame torre 1-8, pessoa meia. 18-6. A 3859, chame centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. 26028, obrigado, uma boa. Papá, meu Mike Eco Gilete, 58.000, sudoeste do Velho Salvador, serviço radar terminado. Para serviço de informação elétrica, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. Bravo QX, que informa o tráfego dessa posição de 1h11 na aproximação para a pistão da 7, a Papa Alfa, Tango 4. Utilizar o falar com a rotatória, Bravo Kish. Papa Romeu Bravo, Alfa Tango. Está 7 milhas para Coral. Serviço radar terminado. Mantenha nível de voo 080. E chame controle da frequência 120.1. Então, 3733, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 251-3625-3733, boa. Xalanga 250, autorizado a final ILS, reposta cruzado no localizador. Autorizado ILS, reportará localizador estabilizado, 6250. Sinal baixado checado, Romeu Gostevito. Livre pouso, pista 17, 140 graus, 069. Papa Tango, Romeu, Golf Vitor. Livre pouso, Vitor. Bravo que risco de algum campo. Bravo que risco chama torre 1-1-3-6. Dom Voitivo 983 está sempre da Lima. No outro. Gente, 1-9-3 pronto para copo. A tempo. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 1-6, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-1-1-6, coteja. Autorizado 360, Guarulhos, da Perzulu 1-6, decola da 1-0, da Euleda Bridge, 1-2-0-8, controle transponder 5-1-1-6 para o voo 93. Cotejamento correto, chama para pushback sumamento. Reportarei. Liberou a direita, frequência livre, Romeu Golf Vito, bom dia. Se condiciona de ligar um pouquinho. Tem um Oceanair, um Airbus da Oceanair, 4 milhas de Simbra. Mirador, 6250. Tá, 250, complete aproximação de Chime Torre, 1836. 86, até daqui a pouquinho, obrigado. Salvador, bom dia, Chame 6250. Bom dia, Chame passando cima com o trem embaixo travado. Gente, 6250. Bravo aqui Luiz, que trem fixo, autorizado pouso na 17, 170 graus, 049. Autorizado pouso, pistão no zero, 170 graus, 069. Autorizado pouso, pistão no zero, 6250. Aqui Luiz, que não solo aos 09, autorizado backtrack, chama liberando. Salvador, bom dia, Gol 1094, informação Lima, passando 2-1-0. Gol 1094, assina identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050, que é negar 1098. A Mari, 1098, autorizada até o 050, Gol 1094. É o Gol 1397, ciente da informação Lima, São Paulo. Nada previsto da Euleda Bridge, aguarde cópia. Obrigado, da Euleda Bridge. Pronto para cópia? 1397. Autorizado Congonhas, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola dono 0, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5126, coteja. Seguinte, estamos autorizados 360, pela Perzulu 16, decola da 10 com a primeira curva direita, da Euleda Bridge, 1208. 5126 no transponder, posição de número 3. Posicionamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará. Fala, sonar 6250. 6250, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportará. Muito bom dia, o trip 5595. Bom dia, 5595, prossiga. Você já tem nossa aprovação já para Ilhéus? Pode informar o nível pretendido? Eu acho que é 140. Autorizado Ilhéus, nível 140, saída Coral. Decola da 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 0260, coteja. 0 ideal, 140, coral, pista 10 decolagem, curva direita, 128 ao controle, o transponde 0260. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamaremos para prospeccionamento, estamos aqui no parte 3. Nós temos prospeccionamento, bom, 93. No 983, tem 09 vai ingressar no pátio. Aguarde. Resiliência a decolagem, um metro. Oi, esse livre, 62, 50. Autorizado 96, sem identificação, autorizado a chegada a mar e desce até nível de voo 060, que é legal, 08. Vitor, prossiga. Bom dia, Bravo. Então, autorizado voo local, decolando de Serra Novembra, para grupo de Zulu. Inicialmente no porto de Aratu, transponda 0137, acione 0137, dá presente e 500 pés para o noroeste, cotege inicialmente. Direita, controle 120 decimal 8, aciona 0112, coteja. Cotejamento correto, decolagem da RMAR por conta e risco, chame fora do solo, vento em Salvador, 1960 graus, 05 nós. Reportarei para o Tex, bom 983. Do solo e acione transponder normal, Tango Ilha Bravo. Confirma no controle Salvador, Papa Tango e Yankee Delta Serra. Papa Tango e Yankee Delta Serra, mantenha-se em condições de usuários no número 10. Senegal 08, reporte através de Veracruz. Cidade da Serra, confirma essa posição. Reporte Veracruz. Azul 4207, bom dia. Brasil 4207, sem identificação, autorizada a chegada a Golf, desça para 4000 pés, Senegal 908. 4028 na chegada Golf, 4207. O 4207, pode considerar a altitude da carta, desce direto para subir? Tá autorizado, 4207. Obrigado. Tá, 3896, vou direto e TAP. Na 389.000, desce até 3.000 pés, que é na gama 08. Para o SEC, chegou 1983 com 119 a bordo, 4 horas, Alterna Galeão. Oi, táxi via Índia, Alfa, no ponto espera torre 18, decimal 6, bom voo. De Alfa, ponto espera torre 18, 6, 983, obrigado, uma boa tarde. No 04, autorizado a final LS, é possibilizado no localizador. Ok, está autorizado LS, chamaremos localizador igual ao 0 no 4. Gerência de comunicações, também de Abraão. Ajuste de altímetro no 0, 1 ou 8. É só confirmar, eu falei autorizado decolar, não, isso é um